para o céu é só Jesus. Por estrada e atalho não se vai. Muitos têm ficado em meio da viagem. É porque ficou olhando para trás. Hoje tu podes fazer novo conserto com Jesus, aquele Deus que te salvou. Diz a ele que está arrependido desde o dia que parado tu ficou. Hoje vejo tão tristonho, enfadado, esquecido da mensagem que pregou, avisando ao povo que não tinha Cristo para o reino do Senhor. Hoje tu podes fazer novo concerto com Jesus, aquele Deus que te salvou. Diz a ele que está arrependido desde o dia que parado tu ficou. Livre vês que era uma atalaia, tão usado pelo Espírito do Senhor. Tu falavas sempre com autoridade, muitas almas para Cristo tu ganhou. Hoje tu podes fazer novo concerto com Jesus, aquele Deus que te salvou. Diz a ele que está arrependido desde o dia que parado tu ficou.